Salvador, aqui é o Mike Yank Sierra. Pedindo autorização da remota posição 13 para posição 9, Pátio 1. Passa o início da volta, chama no pé. Ok, obrigado. Grau na Gandina 1911. Go ahead. 1911 on position 11, ready for push and start engine. Approved for taxi, Argentina 1911. Ready to taxi, Argentina 1911. Salvador, bom dia, eu estou 3601, ponte esperando o 0 pronto. 3601, autorizado em alinhar e decolar, pistão 0, vento 1 0 grau, 0 menor. Entendeu, Lisa Linha, decolar, obrigado. É o voo Ponte Golfe, saindo do Pátio 3, autorização para entrar no Pátio 1. Golfe. Golfe, Unicorn Golfe, dirigindo aqui ao Pátio 1. Autorizado, posição 8, autorizado. Ok, obrigado. do Mike Yankee Sierra informando o término do reboque. Obrigado. Ok, Cíntia. 1, controle Salvador 208. 208, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia, 3601. Bom dia, é o Cernel Oscar November Delta. 3601. Delta solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 02. Cuidado, reboque, chama na saída do pátio 3. Chamará para a saída do pátio 3, Oscar November Delta. Casino 1919, maintain position, stand by to taxi. Salvador, é o Cerné Oscar November Delta, de volta. M. Oscar November Delta, mantenha a posição. Beleza, se considera o pushback, por falta de comunicação, houve uma falha de comunicação no controle da Avianca. Vamos ter que aguardar a saída da aeronave da posição 2. Ok, Cíntio. Graças. O Golf Uniforme Golf é o solo? Ok, por gentileza, adilice o reboque, ok? Adilice o reboque até a posição 08. Eu tenho uma Argentina no portão 11 que está pronto para o táxi. Ok, já foi solicitado o seu treinamento, vou pedir mais uma vez. Aguardando por dia, tudo isso. Azul 2535, bom dia, 1013 no ajuste, aguarde a cópia, prepare a Dael. Prepara a Dael, 1013. O Argentina 1911 de Cedrão. Correto. Ok, due to traffic hold until gate 08, you must stand by more than 1 minute to start your taxi. Okay, we're standing by due to traffic on gate 1911. Portão 7, aguarde o TAN 3171. Mantenha a posição. 601, chame centro Recife, frequência 123.8, alterne 128.35. Recife 238, alternando 2835, obrigado. Pay attention to the aircraft and on gate 08. After traffic taxi approved by Mayor April, taxiway India and Alpha until Rendezvous on 010. When Mary called 11895 QNA 0103 and 1911. 1013 QNH via India Alpha to runway 10, Argentina 1911. Salvador é o voo, aeronave partada com 28. Ok, ciente. 3171, coordene após o aerolínea, a retaguarda está autorizado o feedback e assinamento de entrada. Após a aeronave aerolínea, passar na retaguarda, está autorizado de entrada. Está tendo 3171. Azul 2535, pronto para cota? Pronto, cota. Salvador, Rio de Janeiro, 340, Pedro Lobo 44. Decola pistão a zero, curva direita, da El, Leda, após Leda, direto, seguro, em GD de Porto Seguro. Controle 120.8, transponda 5426. Autorizado, transponda 340, pérgola 44, decola da 110, curva direita, da El, Leda, direto, em GD de Porto Seguro. Controle 108, 5426, 1253. No reto, portão 1, chame pronto. Argentina 1, either 1-1, stage line up and take calls for 0-1-0 with 0-9-0-0-0-5-9. We are clear for takeoff, runway 1-0, Argentina 1-9-0-1-1. trânsito da 6171, está com 2, 2, 2, 4 horas e ali. Trânsito autorizado, Índia e Alfa da Ponte Espera, na Ponte Espera 1895, ajuste 9013. 0-3, Índia e Alfa, Ponte Espera, motor 1895. Salvador Tower, Gold 7490, final approach runway 10. Gol 7490, Fiat Land Runway 10, wind 0, 90 degrees, 05 knots. Roger, clear to land runway 10, Gol 7490. Dial departure. Departure, climb to 360, Argentina, 1911. Five one seven three, Argentina, 1911. Solo Salvador, bom dia, é Oceania, Oscar November Delta. Prossigo. Oscar November Delta solicita autorização de reboque até o pátio 1, box de número 07, já em comum acordo com a Infraero. Chame na saída do pátio 3. Chamará Oscar November Delta. Gol 7490 on the ground, F09, Gold 121, F19. 121, F09, Gold 7490. Salvador, azul 2535, pushback acionamento, posso 1. Rando 7490, morning. Azul 2535, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, azul 2535. Go 7490, táxi vai a Alpha, report before Texas Julia. Roger, clear via Alpha, I call you back before Julia. Cruzando 71 autorizado, linha de decolagem, estamos 0, vento, estamos 00 graus, 059. Autorizado, linha de Salvador, Alfa Romeo Oscar November Delta, já se encontra pronto para ingresso no Pátio 1. Center frequency 123, decimal 8, ou 128, decimal 35. 123, decimal 8, ou 128, decimal 35, Argentina, 1901, Colombo. Sétimo, decolou 1-2, controle Salvador 1-2-0-8. 1-2-0-8, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Doutor, bom dia, tá? 3-1-7-1, decolou 1-2-0-8. 3-1-7-1, contato do radar, suba para o nível 3-2-0, vai dar ontem. Aqui na proa da El, subindo para o nível 3-2-0, obrigado. Gol 7490, maintain position before taxi Julian. Roger, Julian. Gol 7490, taxi approved via Juliet, is 1010, 1010. Pay attention to the one aircraft told me your one aircraft until gate 07. Roger. Please taxi until position 10. Salvador, Oceané Oscar, November Delta, reportando o termo do reboque para o pátio 1 no box número 07. Obrigado e bom dia. E bom dia. Salvador, bom dia. É o Oscar 62, turno, informação Bravo, pronto, passa. E o Chinem 6251, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via o presumo 10, Taubaté, decola pistola 0, curva direita, da LZ da Motiva, controle Salvador 120, da Timão 8, transponder 5432. Autorizado Guarulhos, nível 360, presumo 10, Taubaté. Fala da pistola 0, curva direita, da Eulê da Morte, controle 1208, transponder 5432, escanera 6254. Posição 5, chame pronto para pushback, finalmente está correto. Fala azul 2535 para o táxi, 89 a bordo, 350, cena campeão. Táxi autorizado, Indian Alpha, dá o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste 1013, uma viagem. Índia Alfa, ponte de espera, estamos desejando 5.3 de vitória do 2.5. Decolar a pistola 0, vento 1, 0 graus, 069. Além de decolar no 0, azul Salvador, bom dia, Gol no 229, frente da Bravo, apresentação São Paulo, Congonhas, 284. Gol no 229, Salvador, Congonhas, autorizado 360, via o presumo 10, provável presumo 6, decola pistão no 0, curva direita, da Eolida Motiva, controle no 20-8, transponda 5433. Estado Congonhas 360, presumo 1-0, por base, presumo 1-6. Decolta 1-0, curva direita, da EL, letra Motiva. Controle 208 e transponda 5433, gol no 229. Posição 4, chamei pronto, eu espero que você tenha. Reportado. Paulo Salvador na escuta do Mato de Lula. Solicitação de reboque do gate 02 para a posição 1-3 da remota do Pátio Uno. Aguarde para o início do reboque. Ok, aguarde. Jesus 2535, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, Vedael. Vedael da presente, 340. No chame Recife, frequência 123.8, ao término 128.35. Ok, 238 agora Recife, obrigado, bom dia. Sim. direção a 3599, autorização Guarulhos, sempre na informação branca. 3399, autorização do Guarulhos, 340, pelo 10, Taubaté. Decola pistão 0, curva direita, da El Lida Mótica. Controle 120-8, transponde 5440. Controle 120-8, correto, pronto para puxar também. Vamos lá. Bom dia, Azul 4040, Dael. E com fins, qual é a rota? Azul 2535, chame Recife, frequência 123.8, alternativa 128.35, bom dia. 238-2835, Azul 2535, bom dia, bom dia. Paulo Salvador, bom dia. Azul, Alfa, Yankee, Sierra. Prossiga. Solicito, por gentileza, a autorização para reboque do parte 3 para a parte principal, posição 1. Na saída do parte 3. Alfa, Yankee, Sierra, entrando no Tibete. Cliente, tomando detenção. Bravo 229, com 183 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Alcano Galeão para táxi. Firmando POV? POV 183. Ok, táxi aprovado, Ninguém Alfa, do ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1013. Viagem. Usado, ponto de espera no 0, torre 1895, 1013, no 229. Salvador, bom dia, Golo 229, ponto de espera no lugar. Golo 229, autorizado a NR decolar, pistão 0, vento 100 graus, 07 mar. Autorizado a NR e decolar da 10, Golo 229. Positivo, ciente, vamos ali. Olito, vamos embora, avisa pro cara que tá autorizado aí pra... Após estacionamento na posição 5, o 63, 62, mundo ao chefe. Xena 6251, mantém a posição, aguarde para o início do pushback. Aguarda. Salvador, bom dia, Golo 229. Para o controle? Golo 229. Golo 229, acione o código 5433, suba para o nível 360, mantenha o perfil da saída da EL, marcando o contato no radar. 360 da EL, a saída, Golo 229. 29, contato radar na decolagem, mantém o perfil da EL subindo para o nível 360. 229. Controle, seria possível o approach da Elfa 229? Autorizado da Elfa 229. Grato. Dá perfeitamente aqui pro 625 inicial, o reboque ali vai ser mais perfeito. Confirme? 621, dá pra iniciar aqui com segurança, eu vou revocar lá pro 43, né? Bom, eu só tô aguardando a passagem da mais um reboque da SAM. Ele está indo para o portão 7. Ele iniciou no 2 e está indo para o portão 7. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Podemos iniciar, 62 segundos. Autorizado, controle gol no 229. Prossiga. Seria possível pausar a alvo a rótula? Se mantenha a pressão da saída. Chame Recife na frequência 123.8 ao término 28.35. 1229. Salvador 0.5, liga 360. Autorizado, Salvador Confins, 360, Pesalo 21, decola pistola 0, curva direita, saída BO 1, transição Elefa, controle no 20.8, transponder 5450. Azul 4-0, autorizado pelo Zon Confins, 360, conforme o motor do Pesalo 0. Curva à direita, perfil arbor 1, transição elétrica, 208.2. E o transporte 50, 54, 50, 4, 4. Portão 3, chame pronto. Para o táxi com 169 avó, força 662, alternando o cartão para o trânsito. Táxi autorizado, India Alpha, do ponto de espera, no ponto de espera 1895, no 093, no ajuste por viagem. Sierra, autorizado. Prosseguir com o reboque até a posição 01. Alfa Yankee Sierra, ciente. Paulo Salvador, é o Mike Zulu Yankee formando aeronave baqueada na posição 13 do Pátio 1. Lamentação 3399, botão 9. Autorizado, chefe. Lá atrás está 3-0. Claro, 10, 100 graus, 079. A linha decola, Bandeira 51, decolou 46, 1208. 208,